Conexão Sul, Floripa MCs. É Dom de Jorge, guerreiro da vida, vem pra mostrar. Acredita que sonho e sucesso pode alcançar. Eu tô aqui pela fama, eu tô aqui pelo ouro, mas a amizade, a família, esse sim é meu grande tesouro. Primeiramente a Deus agradeço por mais uma chance de poder mostrar que só dinheiro não é o bastão, também tô no jogo. Quero sucesso pra vender canções, fazer em letras e rimas, abrir corações, conscientizar, mostrar nos palcos pela vida. Desiste não, guerreiro, pra tudo tem saída. Se quer, cê sai do crime, se quer, faz nova história. Acaba com as broncas, vai rumo da vitória. Usa o dom que cê tem, faz uma nova trilha. Não perde tempo, com tempo constrói uma família. Abre o seu coração, negou, vai viver o amor. Sua mãe espera sua chegada trazer uma flor. Eu prego a paz pelo rap, pela união. Eu sou um mar de humildade com os pés no chão. É um dom de Deus, dom da vida junto com a sorte. Coragem e sabedoria é um dom de Jorge. Quando o moleque corria pros palcos pra assistir, hoje levanto pessoas pra me aplaudir. Com o mesmo objetivo de poder passar nos testes, formou nova família, os loucos bang do cast. A luz que vem do céu iluminou e mostrou que o dom nunca foi em vão. Obrigado, Senhor. Agora a vida eu quero mais, pra vencer eu corro atrás. Eu tô na guerra, o sonho só começou. A luz que vem do céu iluminou e mostrou que o dom nunca foi em vão. Obrigado, Senhor. Agora a vida eu quero mais, pra vencer eu corro atrás. Eu tô na guerra, o sonho só começou. Pois onde eu passo, onde eu chego, todos me conhecem. Ele já sabe que é o louco do bang do cash. Com a minha beca do Floripa MCs na frente, a Fênix, pra mostrar que eu renasci. Derrotado no primeiro, no segundo foi a Vera. O jogo foi de virado, o rap me tirou da merda. Agora é tim tim, din din, nego. Tim tim, din din, nego. É tudo uma questão de tempo, nego, tenho talento pra alcançar o objetivo, remer contra o vento. Só imagina o nosso rap quebrando barreiras. Só imagina o nosso rap atravessar fronteiras. É só questão de tempo, por isso eu já agradeço. Pelos mano que curte, pelas minas que eu vejo curtindo o nosso som, dançando até o chão. É rap quente, inteligente, caliente, bom. Tô sempre inovando, estudando e aprendendo. Do rap eu sou um bom aluno que segue crescendo. Sou por um movimento que destaca os guerreiros. Não sou os movimentos que descarta os talentos. O nosso compromisso, como disse o nosso gênio, que só os verdadeiros vencerão nesse milênio. Sou fã do Ed Rock, Sabotagem, Bob Marley. Eu curto Costa Costa, Lívia Cruz, Demi Marley. Sou underground, sou gangsta, sou iluminado. E pra chegar no topo do jogo não dá no saco. É rap coke, rap punk, rap estilo funk. É Dom de Jorge, Ligas, MC, Bebê Gigante. A luz que vem do céu iluminou e mostrou que o dom nunca foi em vão. Obrigado, Senhor. Agora a vida eu quero mais, pra vencer eu corro atrás. Não tô na guerra, o sonho só começou. A luz que vem do céu iluminou e mostrou que o dom nunca foi em vão. Obrigado, Senhor. Agora a vida eu quero mais, pra vencer eu corro atrás. Não tô na guerra, o sonho só começou. O pensamento positivo é tudo nessa vida. Floripa MCs, Conexão Sul, Dom de Jorge, MC Bebê Gigante, DJ Vinil, MC Babi. Essa é a nossa família. Conexão Sul.